Aqui e além, por esse mundo fora, muitos escreveram e ainda escrevem verdadeiras palavras de ouro. Todas as sextas-feiras na Antena Web, pelas 17h40, trazemos-lhe um pouco desta extraordinária literatura. Com Luís Gaspar, Palavras de Ouro. Às sextas-feiras, pelas 17h40, aqui na sua Antena Web. Everything but the Kitchen Sink, ou De Tudo um Pouco. É o programa, com locução inglesa, que todos os sábados lhe faz companhia na Antena Web. Durante 120 minutos, Sean Klein leva-o através da música numa viagem por todo o mundo. Entre tempos e lugares, Everything but the Kitchen Sink, sempre aos sábados às 10 da noite, com Sean Klein na Antena Web. De segunda a sexta, a Antena Web dá-lhe uma hora de puro romantismo. Target Deluxe, o programa da Target Radios, e que comporta 60 minutos com a melhor música romântica. Não perca entre as 11 e as 12 horas. Target Deluxe, de segunda a sexta, na Antena Web. Está a ouvir é Irish, música tradicional irlandesa. Na Antena Web, dedicamos-lhe 2 horas por semana em Sound Irish, um programa que, mais do que a música, aborda a cultura e os costumes da Irlanda. Sound Irish, um programa de locução inglesa, com a apresentação de Joe Bollard, todas as quintas às 17 horas na Antena Web. Faça uma viagem romântica na Antena Web. Às segundas-feiras, pelas 20h30, Ricardo Teodoro deixa-lhe romantismo no ar. Romantismo no ar. Às segundas, pelas 20h30, na Antena Web. Quando a noite começa, ele abre as portas para nós e o mundo. Quando a semana finda, é ele quem principia. Direto e sem meias palavras, todas as sextas-feiras às 8h30 da noite, a Antena Web transmite Nós e o Mundo, um comentário de Carlos Bonaparte sobre nós e o mundo. Tocam agora as melhores músicas em inglês. está sintonizado na maior rádio de expressão portuguesa na internet. Antena Web. Antena Web. Sintoniza-te. Que se pague, niña, un alto precio por mi corazón. Que es laberinto y aunque no hay salida, lo bueno vive siempre en un rincón. Yo sé que es tiempo de entregarme ahora, poniendo en venta lo mejor de mí. Lo que te paga después se las cobra, porque prometo hacerte muy feliz. Cuando camino al son de mi sol, como si bien diamante y el agravante de ser como soy. Tienen por mí las cañas ese dulce sabor, y la fría mañana se desempaña cuando doy calor. Por eso exijo que se pague, niña, un alto precio por mi corazón. Y aunque no hay salida, lo bueno vive siempre en un rincón. Yo sé que es tiempo de entregarme ahora, poniendo en venta lo mejor de mí. Total, quien paga después se las cobra, porque prometo hacerte muy feliz. Por eso exijo que se pague, niña, un alto precio por mi corazón. Que es laberinto y aunque no hay salida, lo bueno vive siempre en un rincón. De entregarme ahora, poniendo en venta lo mejor de mí. Cuando alguien paga después se las cobra, porque prometo hacerte muy feliz. Porque prometo hacerte muy feliz. Porque prometo hacerte muy feliz. A sua hora de almoço está agora mais recheada. É que de segunda a sexta-feira, a Antena Web traz-lhe rapidinhas na brasa. Ria a bom rir na companhia da sua estação. Rapidinhas na brasa, um programa da parada da paródia. De segunda a sexta-feira, entre o meio-dia e a meia e uma da tarde, e com uma edição compacto aos domingos às 9 da manhã, aqui na sua rádio Antena Web. Sábado à noite é tempo de ritmos quentes, danças agarradinhas e movimentos sensuais. É tempo de África Rítmica. Todos os sábados, logo a seguir ao jantar, Leandro Amador começa cedo a aquecer a noite. África Rítmica. Das 20 às 21 horas, aos sábados, aqui na Antena Web. Aos domingos, pelas 12 horas, a Rádio Antena Web apresenta Conversas Aleatórias, um espaço onde se debatem temas, onde se apresentam e se analisam situações do panorama atual. Conversas Aleatórias, um espaço para pensar e refletir, aos domingos, entre as 12 e as 12h30, com a apresentação de Carlos Bonaparte, Nuno Miguel e Joaquim Pereira. Só aqui, na sua Antena Web. Eles fizeram sucesso, mas o tempo encarregou-se de os deixar esquecidos. Nós pretendemos reavivar a memória dos que os conheceram ou apresentá-los a quem nunca ouviu falar deles. São artistas dos anos 20 aos anos 60, britânicos e norte-americanos, regra geral. Cantaram bem ao estilo da sua cultura, temas que agora vamos trazer para si todos os domingos entre as 10h30 e as 11 da noite. De Tamisa a Yellowstone, um programa para descobrir ou recordar na Antena Web. Most úgy hiányzik nekem, és felét nyújtom. de sajnos el nem ér. Csak a kézeleden olyan jól esik mindig a szívemnek, újra álmodni rólad és rólam, mint annak idején. Olyan jól esik mindig a szívemnek, újra sétálni azon az utcán, ahol vártalak én. Ugye nem baj, ha néha még felhívlak, vagy ha küldök egy szál virágot. Igaz, régóta mással élsz, rólam biztos nem mesélsz. Futnak a hónapok, évek, de nekem most is annyit élsz, mint rég. Rólam, mint annak idején, olyan jól esik mindig a szívemnek, újra sétálni azon az utcán, ahol vártalak Alguns dizem que é um louco e um melancólico, que nos assalta e ataca a traição. Também dizem que é um médico fantástico, porque suaviza os prazeres do meu coração. Há quem diga que é um anjo lindo e cínico, caprichoso, mal criado e brincalhão. Eu prefiro imaginá-lo doce e tímido, um salva-vidas mais da minha imaginação. Ninguém sabe onde está, ninguém sabe onde vive, seu apelido, sua idade. Mas todos o chamamos pelo menos uma vez, uma vez na nossa vida. Só um pouco junto de mim, tenho a certeza que me farias um favor. Amigo, amor, não me digas, porque há muito tempo eu sei que o embate do coração quando se ama alguém. Já há tanto tempo que nem sei o que é esse amor. Alguns dizem que se veste de romântico, outros dizem que se pinta de ladrão. É simpático e cruel, é lento e rápido, é o tema favorito de qualquer conversação. Há quem diga que é um lenço para lágrimas, há quem diga que ele é almas infiel. Mas eu só sei que te acompanha em sonho, quando não há quem se aqueça na sua pele. Ninguém sabe onde está, ninguém sabe onde vive, seu apelido, sua idade. Mas todos o chamamos pelo menos uma vez, uma vez na nossa vida. Amigo, amor, se tu pudesses dar um pulo até aqui e ficasse só um pouco junto de mim, tenho a certeza que me farias um favor. Amigo, amor, não me digas, porque há muito tempo eu sei que bem bate o coração quando se ama alguém. E há tanto tempo que nem sei o que é esse amor. Amigo, amor, pudesse dar um pulo até aqui e ficasse só um pouco junto de mim, tenho a certeza que me farias um favor. E agora, na tua antena web. Uh-huh. alma arrotado pelo meu ódio. Acredito em pesadelos belos quando a vida dá-me estalos com luvas de ferro, mano. Queimo o tempo como nicotina acesa ao vento. Dou poemas para amigos, empatia vou colhendo. Dilema coletivo na tempestade do meu abrigo. Procuro o teu porque nem o céu é o limite. Carrego o meu orgulho como um amuleto ao peito, sujeito a ser comido por este mundo imperfeito. Respiro música fria como uma rua escura. Necessito a vossa ajuda, temos que pegar a lua. Prefiro inimigos do que falsos amigos. Isto é o fado de um poeta vadio de bolsos lisos, mas de coração cheio. Vou compreendendo que a máquina que move a vida é o sentimento. Destes blocos de cimento às salas de julgamento, 90% de nós acabam por ir dentro. Acredita em mim, mano, a reputação é fachada. Perante os obstáculos diários nesta longa caminhada, num dia temos tudo, no outro não temos nada. Venha ao mal, nunca percas o equilíbrio. Há que ser racional, porque o amor é um passo do ódio. Nas situações extremas tens de ter frio para resolver problemas. Porque quem tem tudo vive por trás de um escudo, mas quem não tem nada vive pela lei da espada. A sentença é pesada, mas encara de frente. Quem tem vergonha do que sente perde sempre e nunca ganha. O peso na consciência é clara evidência da falta de experiência no campo do relacionamento humano. Eu mantenho-me distante do considero inoportuno. Comandante o meu rumo, sou eu quem faz o meu turno. Tudo aquilo que vivemos são histórias. Tudo que temos agora são memórias. Sempre olhando em frente, verso a verso, criando o futuro passo a passo. Nada aqui é permanente. Tudo o que tem começo também acaba. Cinzas pó e nada. Os filhos da madrugada, bem-aventurados. O nosso fado faz chorar as pedras da calçada. Tudo aquilo que vivemos são histórias. Tudo que temos agora são memórias. Sempre olhando em frente, verso a verso, criando o futuro passo a passo. Nada aqui é permanente. Tudo o que tem começo também acaba. Cinzas pó e nada. Os filhos da madrugada, bem-aventurados. O nosso fado faz chorar as pedras da calçada. A brilhar como orvalho na madrugada, o nosso fado faz chorar as pedras da calçada. Levamos músicas até às últimas consequências. O impacto altera a consciência. Há quem vive esta vida em vão, sem dar valor à dádiva, sem ação, como espectador da televisão. Qual é a direção? Quem saberá? Vivemos ao Deus dará. Muita gente tira e muito pouca dá. A vida são dois dias, um deles é para acordar. O tempo começa a apertar. Está na altura de expulsar os vendilhões do templo. Criar sustento, parar, pensar e apreciar o momento. Somos guiados por valores, uma voz interior que me move enquanto o verdadeiro norte. O coração sofre quando alguém parte, porque o amor é forte como a morte. E foi na arte de viver que nos reconhecemos. Erguemos isto desde velhos tempos. Saudade, a nossa história é única como uma rúbrica. Canto esta canção com paixão como se fosse a última. Vivemos tempos soturnos neste locus horrendos. Não é à toa que venham à tona os nossos medos mais intensos. Nós lidamos com sentimentos sem ressentimentos. Seguimos por sentimentos, vozes interiores sussurram orientação. Damos a obrigação de ver na vida uma bênção. Apesar da sucessão de depressões, desilusões, perdi batalhas, mas nunca perdi lições. Aos 16, a vida eram rimas e sprays. Dias bem difíceis, passava para os papéis. Ansiedades e angústias abalavam a alma, anestesiava os sentidos, tentava manter a calma. Vi sonhos ruírem como castelos de cartas. Quase desacreditei, abandonei as palavras. Neste mundo de mau karma, armas e pragas, invade-me a minha imaginação. Tem asas, exorcizo fantasmas nas folhas de um caderno. Através da criação eu consigo ser eterno. Poeta, poêmio, gato, vadio, notívago nas ruas deste porto sombrio. Os meus pais perguntam-me o que é que vou fazer da vida. Prometo-vos este ano em que tudo cambia. Tenho fé, esse é o meu trunfo na manga. Junto com os meus manos dou o grito do Ipiranga. Tudo aquilo que vivemos são histórias. Tudo que temos agora são memórias. Sempre olhando em frente, verso a verso, criando o futuro passo a passo. Nada aqui é permanente. Tudo o que tem começo também acaba. Cinzas pó e nada. Os filhos da madrugada, bem-aventurados. O nosso fado faz chorar as pedras da calçada. Verso a verso, passo a passo, cinzas pó e nada. Ah, que pour toi, ce doit être épouvant d'être amoureux d'une fille. premier coup de vent. Quand tu me crois dans tes bras, je suis par-dessus le toit. Ah ah ah ah, ah. Une fille de paille, tu aurais dû cependant te douter qu'à la place de mon cœur, il y avait un grillon moqueur. Tu voudrais t'en perdre ta liberté. Sentiments sont en pierre de taille. Quand tu m'as dit qu'on pourrait se marier, je me suis vite enflammée, mais il n'en est rien resté. Ah, ah, ah, ah, ah. Je me suis enflammée, mais il n'en est rien resté. Ah ah ah ah ah. Não vou procurar quem espero. Se o que eu quero é navegar pelo tamanho das ondas, conto não voltar. Parto rumo à primavera. Que persistem, nunca param de bater. Esperam-me homens que desistem antes de morrer, por querer mais do que a vida. Sentido a viagem, pra sentir que eu sou capaz. Se o meu peito diz coragem, volto a partir em paz. guys kung fu fighting. Come on. To the dance floor, he's giving her line after line. She tells him that he looks real fine, 'cause he's the man, perfect timing. Just like when he's kung fu fighting. Come on. Hands up and do the con-